corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Começou o Omelete Nights na casa nova! Vai, começa, começando. Que bem. Vai. Que é isso? Vai, começa. Eu tô deitado no chão aqui, eu não tô vendo ninguém. Eu tô fazendo uma coisa meio... Como que é aquela terapia que o cara deita e fica olhando pra cima? É tipo... Terapia. É terapia. É lacaniana, é junguiana, assim, é tipo... Que lindo. Freudiana. Freud... Não, mas é que tem uma especialidade, né? Que você nunca... Nem sempre você deita no divã. Às vezes você fica de olho de frente pro terapeuta, assim. E tipo... E o lance de deitar, eu acho que é tipo... Último recurso, assim. Se nada funciona, ele te deita no divã. Sei lá, eu não faço terapia também. Você nunca fez terapia, Marcelo? Nunca fiz, eu não sei dizer, mas enfim. Eu tô aqui deitado olhando pro teto. Ele tá muito à vontade. Ele tá muito à vontade. Esse rapaz à vontade é Marcelo Hesse. Tô à vontade mesmo. E eu sou Dani Taranha e ao meu lado direito, Thiago Romariz. Tô no sofá novo aqui do Omelete, muito confortável. Você gostou do sofá? Gostei muito do sofá. Tá gostando? Tô gostando bastante, muito confortável. Minhas costas agradecem. Olha, depois de passar o diabo, o inferno do calor aqui o dia inteiro, eu não tô sentindo mais. Eu acho que eu parei de sentir calor. Devo tá... Será que a gente criou uma casca, cara? A gente virou tipo um vedado. Deve ser que nem quando você rega o peru, sabe? Regar assim, que você fica jogando manteiga em cima assim. Aí você rega, ele dá aquela douradinha. Selado. Eu tô selado, boa. Selado. Tô selado, parei de suar. Parei de suar, tô selado. Quando você faz porco, você sela o porco. Quando você faz carne também, hambúrguer também é bom. É bom selar o hambúrguer, aí você. Porque ele mantém o suquinho dentro ali da carne. Mantém o sumo da carne. O sumo. E é bom, basicamente assim como a gente tá se sentindo, porque o Omelete mudou, né? Nós mudamos de casa, agora a gente tá num outro lugar muito mais espaçoso. Sim. Tem algumas pessoas que estão bem estabelecidas já estão desfrutando do conforto das suas salas, mas a maioria tá sofrendo muito mesmo. Pois é. Por conta do calor, não tem ar-condicionado. Calor pra cauaca. Calor pra cauaca. Olha, eu não dá pra descrever o que é trabalhar. A minha sala, teve um momento aqui no dia que sou eu, Sarah Connor, Júlia, Belbel e o Davi. É, um monte de uns computadores. O computador das meninas lá de vídeo, cara, ele tem um... Ele parece um... Cara, que tamanho que tem aquilo, velho? Ele tem um HD externo que cabe não sei quantos tera, 10 tera, 20 tera, sei lá. Parece um frigobar. Fica piscando luz. Parece uma mini adega de vinho, assim. Parece uma mini adega. Caberiam umas garrafas de vinho dentro daquela porra. Com certeza. E caralho, mano. É um calor. Tudo aquilo emite calor. E Sarah Connor também emite muito calor. Dá pra ferver o vinho se você quiser, né? Sarah Connor tem uma coisa nela, assim, que onde ela, sabe? É por isso que ela só anda de regata, né? Faça frio, faça calor. Verdade. E tá foda. Minha sala tá difícil. Olha, eu não trabalho aqui. Né? Você trabalha no lugar então, que tem ar-condicionado? Onde eu trabalho tem ar-condicionado. Agora tem, né? Agora tem, porque o mesão da Jovem Pan não tinha. Mas o meu grande chefe, Tutinha, pôs a mão no bolso e colocou um ar-condicionado maravilhoso. E ligou então, no talo, ligou no 13 graus. É, ligou no menos 2. Estamos trabalhando de japona. Essa aqui é a verdade, mas tá ótimo, viu? Já vou te avisando, Marcelo Hessel, que esse ar-condicionado, esse estúdio, todo esse calor que você tá sentindo agora, 30 mil BTU, vou congelar o seu sangue. BTU, qual que é a sigla de BTU? Eu não sei, bambuta temperatura. Buta temperatura última, viu? Última. Eu sei lá o que porra que é um BTU, só sei que 30 mil, não tem maior, assim, pra chegar na loja e comprar, não tem maior, Hessel. Vou congelar o seu sangue. Vou deixar você estéreo. Eu vou fazer o seu cofrinho, os pelos do seu cofrinho vão endurecer e cair. Que horror, gente. Congelados, né? Isso. Nós vamos congelar a gente aqui. Vai morrer, gente. Eu vou fazer um frigorífico. Vai ter umas picanhas penduradas no estúdio do Omelete. Você vai entrar, vai estar os negros gravando e tem uns negros de branco cortando carne. Nossa, e depois você pode fazer carpaccio da gente, né? Parece, lembrei aquele filme A Sela, lembra? Que eles fazem carpaccio do cavalo? Nossa, é mesmo. E o cavalo, né? Lembra que continua Caramba. Tudo meio mexendo? Carpaccio de Hessel, que delícia, hein? Você que escuta o Omelete Nights e fica editando minhas falas, é você mesmo. Imagina. Aliás, fez muito sucesso, né? O Hessel lendo. Vou começar a cobrar eróticos. Agora os contos eróticos, tá? Então... Fez muito sucesso a minha foto e a de Érico também, de bermudas trocadas. Pois é. Muitos e-mails chegaram, eu vou ler alguns daqui a pouco. Olha, tá movimentado. As pernas de Eric Borges aí fizeram sucesso. Ah, eu fiquei... Nossa, o shortinho da Dani valorizou muito a minha bunda. Você se sentiu confortável? Como é que é? Meu shortinho valorizou a sua bunda. Valorizou bastante a minha bunda. E você se sentiu confortável? Eu fiquei com uma puta bunda gostosa naquela foto. Se eu me senti confortável... É? É, me senti confortável. Sentiu bem? Senti. Que bom. Cara, eu defendo muito. Eu não entendo por que, que homens têm que se vestir de maneira mais... É, tá certo o Laerte, entendeu? Que fala, chegou numa idade da vida e falou assim, ó, pau no cu, sabe? Vou me vestir que nesse... pau no cu. É, o cara falou, vou pôr saia, vou refrescar aqui meu porra do meu saco, entendeu? Nossa, tá calor. Eu super usaria saia, mas eu, não, mas eu não, saria, não seria como menininha, não. Que tipo, fica comportada e tal. As pessoas iam ver o meu saco o dia inteiro. Eu já só digo isso. Que tipo de saia você usaria? Aquela Saruels? Saruels? Saruel é calça. É calça. Eu odeio Saruel. Eu tenho vontade de bater na cara de mulher que usa calça Saruel. Isso não é mulher. Isso é... Que isso? Mulher que usa calça Saruel é um traste, não é uma mulher. Que isso? É tão confortável. É feio, mas é confortável. Usa em casa, então, né? Usa em casa. Usa pra dormir. Não saia na rua com isso. É meio MC Hammer, né? É, pois é. É muito MC Hammer. Eu fico confortável em casa, eu ando de meia, sabe? Eu ando de meia, gosto de andar de meia. Minha vida inteira andei de meia. Eu saio na rua de meia? Não, eu não saio. Então guarda, deixa sua porra da sua calça Saruel pro MC Hammer. Não sai na rua com ela. Só se você tiver um bigodinho de cobrador de ônibus, você pode usar uma calça Saruel, então. Você é ridícula com essa calça. Omelete. Olha, deixa eu falar uma coisa. Tem muitos e-mails aqui explicando a história da Lula. Lembra do Omelete Nights passado, que a gente grávida. Discutiu sim, a mulher sim. que engravidou da Lula e tal. E aí um cara, o Davi Luiz, de 28 anos, que mora em Curitiba, ele é biólogo e doutorando em entomologia. Valeu, ele mandou, senhora. Tipo, parece que ele copiou a Barça e mandou pra gente, assim. Ele teve um trabalho muito grande de escrever tudo isso, assim, sabe? Uhum. De detalhar e tal. Então eu acho que merece ser lido. Fala que ele copiou a Wikipedia. As pessoas não sabem mais o que é Barça. Pelo menos as pessoas que acho que escutam a É, tipo, ele procurou podcast. Na Wikipedia. Tá bom, vai, procurou não, no Wikipedia. Mas o cara, é um negócio dele, entendeu? Ele deve ter esse conhecimento. Não, ele fez. Você percebe que foi ele que escreveu. Posso ler? Mas vai ler tudo mesmo? Vou, porque merece. E merece o cacete. Eu leio rápido. Não, faz um resumo, porra. Resume aí. Mas ele explica tão bonitinho, ó. Quer ver? Eu vou falar pra vocês, ó. Até fechou o arquivo. As Lulas, juntamente com os polvos. Deixa eu explicar. Você não aprendeu essa história. Mas eu quero que os ouvintes aprendam também. Então você explica com as suas palavras. Não, mas é muito difícil explicar, porque eu não decorei. Olha, Davi Luiz, eu não vou ler o seu e-mail, porque eu já fui gongada três conseguiu. Vezes. Se você ouvinte, ouviu o Omelete Nights passado e não entendeu a reprodução da Lula, como que a mulher pôde ter engolido aquilo, dá um Google, tá? Porque eles não querem que eu explique. Mas ele explica, ele dá uma explicação legal? O que, que é que ele fala no fim ele das contas? Ele explica o que, que foi parar na língua da mulher. O que, que foi parar na língua é da mulher? É que é muito comprido. Vocês não querem que eu leia? É muito comprido! Ai, eu não quero mais falar desse assunto, eu não quero. É muito longo! Quero mais. É quilométrico que foi pra lá na boca da mulher. Próximo e-mail. Próximo aí, e-mail. Tá bom, mas vai. Mas agradeço ao senhor Lula aí. Ai, Davi Luiz, não, você foi um amor. Davi Luiz, o negócio é o seguinte, cara. A nossa geração aqui, né? Como eu sou jovem, minha geração é 140 caracteres, geração Twitter. Eu não tô, né? Vamos pro próximo e-mail no omeletenights@omelete.com.br da Verusca. Ó, aqui já começou uma o assédio. Peguei uma Verusca uma vez. O que é? Eu peguei uma Verusca uma vez. Você é o quê? Doença? Tô brincando. A Verusca tinha os maiores peitos que eu conhecia até então. Era de verdade ou era silicone? Era de verdade, ela era jovem. Não é Verusca peitos. Verusca, é uma associação peitos. Normal. Verusca peitos. Tá, mas diga aí, Verusca. Ok, ela peitos. Diz o seguinte: depois da descrição que o Borgo fez do Hesse, eu não pude evitar. Tive um sonho muito especial com ele. Marcelo Hesse, você tem uma voz capaz de levar as mulheres e parece que alguns homens ao delírio. Ficar imaginando você peludo foi demais pra mim. Se vocês aceitam uma sugestão, deveriam fazer sorteios para que... Apagou o celular. Para que as mulheres acompanhassem o Hesse às estreias dos filmes. E já podem abrir um quadro fixo no programa Marcelinho Lendo Contos Eróticos, que vai ser um sucesso. Eu vou ser processado pelo Eric e Gustavo, que ele já tem um programa lá. Já tem um programa, sim. E aí ela pergunta o seguinte... E a Naná? Muitos e-mails chegaram perguntando da história da Naná. Falaram que a gente deixou em aberto, que não encerramos. Gente, só pra explicar o que aconteceu, a Naná pediu via Twitter pra mim pra não comentar mais, não falar mais. E se por acaso algum ex-namorado mandar e-mail, que também não era pra falar. Pra também, respeitar. Né? Agora que os alunos já sabem que ela é a buceta de ouro, você já tinha falado isso? É. Tá. Tipo isso, ela pediu pra não falar. Não, é, bom, enfim. E não vamos mais falar, a não ser que ela peça ou conte alguma novidade. Mas ela pediu via Twitter para que não. Então esse é o resumo da ópera, gente. É. Claro. Mas voltando ao assunto, o negócio da voz é uma questão de frequência, assim. Tem as pessoas que cantam numa frequência muito alta e estoura todos os cristais, entendeu? Você vê isso no Tintim e tal. Eu tenho uma frequência que causa orgasmo nas pessoas. Isso é um... Você tem uma frequência? É. Vamos experimentar. Tenta causar um orgasmo em mim. Não funciona com você. Por que não funciona comigo? Por que não funciona comigo? Porque você é insensível, tá? Como você eu sou insensível? Eu orgasmo loucamente. Eu orgasmo loucamente. Existe esse verbo? Não sei, orgasmar? Eu orgasmo, tu orgasmas. É. Existe isso ou não? Acho que você tá inventando. Podia existir. Acho que você tá inventando. Podia existir. A gente inventa muitas coisas aqui, né? Eles orgasmam. A maioria. A maioria. Mas vai. Me faz gozar com a sua voz. Não, eu já me arrependi de ter falado isso. Eu quero... Vai, Hessel. Não, eu não quero que você goze, não. Ah, Omelete Nights. Olha, e-mail do André, que mora em Curitiba, é estudante de História. Ele falou que nós conversamos sobre sonhos no Omelete passado. É verdade, falamos sim. A Origem, né? Ótimo filme. Exatamente. E ele pediu pra gente ajudar a interpretar um sonho que ele teve. Vamos lá, que acho que nós, como psicólogos que somos formados pelo Google, manda, eu já tô na posição ajudar. Da terapia aqui. Pode Isso. mandar. Na posição da Han. Ele tem um pesadelo muito, muito ruim pra ele, que é o seguinte. Sonho que estou fugindo do filho da puta do Leprechaun. Que medo. Quando o maldito duende... É um duende, Leprechaun? É um Leprechaun duende. Homossexualidade enrustida. Eu acabei de ler o e-mail. O Leprechaun é o pênis, eu falo. Quando o maldito duende me alcança, ele começa a me bater sem parar com um saco cheio de moedas de ouro. Olha aí o saco. E isso dói muito. Né? Sempre acordo agoniado e suando pra cacete. Olha aí. Você acha que ele é gay? Ele é gay. Isso? É. Ele deveria usar essa habilidade dele pra ganhar dinheiro, por isso o ouro. É uma interpretação possível, não tô falando que ele é gay. Não que ele é gay, o duende é gay. O Leprechaun, não, o Leprechaun simboliza o pinto. Na minha interpretação, ele deveria usar essa habilidade para ser... Dr. Hessel, o professor Hessel explica você, tudo. Você já viu alguma interpretação do Hessel que não envolvesse um pinto ou alguma coisa sexual? E se o cara tivesse sonhando que tinha... Se ele tivesse sonhado que tinha um pinto entrando na bunda dele, o que isso... Aí não, aí quer dizer outra coisa. O que quer dizer? É dinheiro, sucesso, é viagens dinheiro, pro é dinheiro. Mundo. Aí é dinheiro. Você vai ser atropelado por uma jamanta, alguma coisa aí que quer dizer outra coisa, entendeu? Tá certo. Sonhos são assim. Então tá, olha, tem que André, aceitar, desculpa. Sonhos são assim, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Porque o meu Google é diferente do de vocês, né? É duende e saco de ouro. É isso, não é? É duende e saco de ouro que bate nele. É isso, então. Significado dos sonhos, duende. Vamos lá. Existe Achei. Muito mesmo, né? O que, que é? Um saco de ouro, porra, saco batendo na sua ouro. Cara. Um saco de ouro batendo na sua cara. Um homem rico. É? Você vai casar com um homem rico. Eu achei. É um sinal de que uma surpresa boa deverá acontecer. Olha aí. Isso é. De repente ele teve... Jogo do bicho. Porco, sair do armário pode ser uma surpresa boa também. Vou te dar aqui, olha, o número da Mega Sena. 5, 10, 22, 31, 55, 58. Nossa, joga é, isso. É, fechou. Você, acho que todo mundo que ouve o Omelete Nights podia votar. Podia jogar nesses números. Jogar todo nesses mundo. Números, Se todo mundo acho. Jogar. E aí, já pensou, dá, esses números saem. E aí, tanta gente jogou nessa porra. Não, aí. Só me dando um... Pô, mas dá um dinheiro suficiente feliz. Pra gente fazer uma bela, boa festa aí, a festa do podcast. A festa do podcast. Podia ter uma festa do podcast, hein? Podia, né? Pô, quem aí ouve que tem uma casa noturna, que o cara quer uma festa do podcast Omelete Nights? Só putaria, vai ser foda. A gente em discoteca ia faz ser tudo. Muito bom. E, ó, eu e o resto, a gente tem coreografia. Ah, vocês têm? Tem. Que bonito. É, porque sabendo que vocês têm até seleção de música. A gente tem uma playlist pronta aí, que a gente só fica dublando. A gente bota pra tocar lá, faz de conta que tá mexendo no som. Enquanto isso, a gente dança coisas coreografadas. Mas você sabe que saiu aí, né, outro dia, que caiu o pendrive do... Quem que era que caiu o pendrive? Ah, esses DJ não toca nada, né? Eles ficam só do David lá... Guetta, foi do Guetta. Esse David caiu Guetta, o pendrive ele fica puto. David ele, tipo, ficam zoando que ele não toca e tal. Aí ele processou não sei quem aí. Quando o cara reage desse jeito é porque é verdade, né? É, pois é, então. A gente faz a mesma coisa, mas a gente não é o David Guetta, né? Não. Nossa, Deus me livre. Eu não queria ser o David Guetta. Puta, ninguém quer ser o David Guetta. Por que ninguém quer ser o David Guetta? Porque ele faz música de spinning, né? Tipo esses DJ que faz dance pra tocar em academia. Pô, mano, o cara vai lá, faz o bailão do David Guetta, vai gente pra caralho, paga uma grana pra ele, louca, viaja o mundo. Pô, eu queria ser o David Guetta, viajar o mundo com meu pendrive. Traveling around the world with my pendrive. Omelete. Nights. E-mail do Lucas. E-mail. É, e-mail. E-mail. E-mail do Lucas. O Lucas quer saber o seguinte. Apagou o celular, peraí. Porta aqui. Eu tô no celular, gente. Não tinha folha pra imprimir hoje. Gostaria que vocês falassem algumas teorias da conspiração, inclusive uma de registro omelete. Um pouco mais sobre a teoria do Blu-ray, em que todo filme tem que ter um raio ou uma luz azul, ou que Breaking Bad é, na verdade, um livro, um live action de Pink e o Cérebro. Confuso isso. No qual Jesse é o Pink, o Walter é o Cérebro, sendo ratos brancos, e viver em laboratório, sendo que um é super ganancioso e o outro costuma fazer merda. Por que não bota vírgula no lugar certo? Vocês estão me confundindo. Existem outros, mas vocês podiam citar as teorias das conspirações favoritas de cada um no mundo do cinema, TV, abraço pra Dani, beijo pra não sei quem, etc. E aí, não entendi nada do que ele falou. Não, ele quer que a gente fale as teorias das conspirações. Tá, mas esse negócio de Breaking Bad aí. Mas o que ele falou de Blu-ray? O que tem a ver? Tipo, existe um raio azul, é por isso que chama Blu-ray. Não, é que ele quer dizer, sabe, tipo, Vingadores tem um raio azul, Transformers tem um raio azul. Porque tudo que tá no Blu-ray tem que ter um raio azul, entendeu? Ah, entendi. Nossa, buchitagem. Não, isso não existe, né? Porque tem zilhões de filmes que estão em Blu-ray que não tem nenhum porra de um raio azul. Caça-Fantasma já tinha o raio ali, não tinha nem DVD. Essas teorias da conspiração, né? Tipo, muito furado, né? Pô, mas sabe que uma coisa... Eu gosto de todas elas, todas. Eu gosto de todas as teorias da conspiração. Você acessa aquele... tem uma galera que fica curtindo e compartilhando uns posts de um site que chama Verdade Universal ou coisas... Alguma coisa desse tipo. E caralho, velho, eu falo, eu não acredito que o negro acha que isso é sério, entendeu? É sério. É um melhor que o outro. É sério! É sério, sério, é tudo sério. Eu acredito em tudo. Todas as teorias da conspiração são reais. Eu acredito em tudo, são reais. Eu gosto mais daquela do Illuminati, eu gosto bastante dessa. Você acha que existem os Illuminati? Acho, eu inclusive sou Illuminati. Ah, é? Sou. Que tipo de Illuminati você é? Do pior, da pior espécie. Qual é essa espécie? Como que você controla... A pior possível. Como que você controla o destino do mundo? Eu tô no Omelete, né? Tô falando pra milhões de pessoas. Olha que beleza. Olha só, e você tem o melhor podcast. Eu tenho um programa de rádio. Tá. Eu tenho o Omelete Nights. Você influencia as pessoas pelas ondas do rádio. Exatamente. Eu entro na sua cabeça sem você perceber, meu querido. Neste exato momento, eu já estou, ó, no seu cérebro. Nossa, que merda. É assim que eu trabalho, é assim que eu... Você precisa ver, ela tá toda com uma postura corporal aqui. É. Esse é meu modus operandi. Tá. Parece uma... Sou Illuminati, sou. Uma mistura de uma pantera com um louva-a-Deus. Mesmo porque seria um bom cruzamento de uma pantera com louva-a-Deus. Oh, não faz o menor sentido. Não, louva-a-Deus é o inseto dos Illuminati, não é? Não sei. Você é Illuminati, você deveria saber. Mas eu não posso revelar os segredos assim pra todo mundo. Na ordem Illuminati. Lógico, falar que você é Illuminati pode. Não, mas é claro, são prioridades. Desculpa, são prioridades. O animal certas é uma delas. Certas coisas, né? Eu posso falar, certas coisas eu não posso. O mascote não pode. Não pode, porque tem umas coisas envolvidas aí que eu não posso me expor. Ah, tá. E é isso, gente. Queria dizer isso pra vocês. Confessar essa. Ó, não queria te falar, mas toda a simbologia Illuminati, sabe o que quer dizer? Por exemplo, aquele olho no meio da pirâmide. Homossexualidade reprimida. Homossexualidade reprimida. Omelete Nights. Oi, me chamo Rola. Sim, a merda do meu sobrenome é Rola. E o primeiro nome é o quê? Tomás? Tomás Rola. Tenho 16 anos e já não ligo tanto para o meu apelido. Quantos anos ele tem? 16 anos. Ixi. É de menor, ou seja, cuidado aí, viu, Ress? Cuidado com ela. Depois a mãe dele liga aí e fala, Dona Rola. Eu sempre falo mal da mãe das pessoas. Aí, eu respeito muito a mãe, a Dona Rola. Antes que falem sobre como eu fui babaca de deixar me chamarem assim, eu era muito moleque quando os mais velhos me deram esse apelido e muito cuzão para impedir. Hoje em dia eu até penso em tentar reverter a situação, mas apelido sei lá, apelido é não complicado. Dá, não tem nada para fazer, o que se faça contra apelido. Você pode ser o... Gato, valentão, relaxa. Cara. Mano, mas isso não é apelido, isso é o nome esse dele. Esse é o nome dele, exato. Então não é apelido. Isso não é apelido. Estou no segundo ano do ensino médio e logo já tenho que começar a pensar no Enem na faculdade. Porém, algo maior me assombra e queria pedir a opinião de vocês. O que será que pode assombrar o rolo? Será que é um algo maior? Algo maior que pode assombrar o rolo. Meu objetivo é fazer com que na faculdade o menor número de pessoas possíveis descubram meu sobrenome e com isso não desencadeie problemas. Sei lá. Olha só, querido Rola. Fique tranquilo, meu sobrenome do meio é Russa. Beleza. Meu amigo Rola. Rola. Querido Rola. Querido Rola. Ai, meu Rola. Nome inteiro é Daniele Rossa Taranha. Então, assim, eu também fui muito zoada no colégio e etc. Vai ser meio difícil impedir os seus colegas da faculdade de zoarem o seu nome assim que eles tomarem conhecimento dele. Então, eu acho que você tem que levar na brincadeira, sempre. Ué, mas é o nome do meio, o primeiro sobrenome. Sim, é fácil dele. Mas todo mundo te chama de Hessel, Marcelo. Por exemplo, ninguém sabe que o meu nome do meio é Antonati. O Érico, o segundo nome dele é Santo Pietro, que é super bonito. Se eu fosse o Érico, eu adotaria. Eu também. O nome do meio é Santo Pietro? Se eu fosse o Érico, eu adotaria também. O nome é Érico Santo Pietro Borgo? É. Tiago, qual é o seu nome do meio? Romariz. Você é só a romarização? Não, é Thiago Romariz Apolinário. Apolinário! O apolinável. Então, mas todo mundo chama o Marcelo de Hessel, assim como todo mundo chama esse ouvinte de Rola. É que as pessoas escolhem o nome mais forte. Ah, velho, mas ele podia ter o Rola no último nome. Todo mundo ia chamar ele de Rola. Ele quase caiu. Nossa, eu achei que você fosse falar outra coisa. Eu quase caí da cadeira agora. Ele foi o Rola. Olha, me deu um fio na espinha nesse momento, mas tudo bem. Ué, fala sério, cara, teu nome Rola, como que você não vai usar esse nome? Eu acho que você, como. Rola, deveria assumir a Rola. É rola mesmo, é grande. Quando você chegar na faculdade, a pessoa vai falar assim, seu nome, você fala Rola. Não, não, como ele vai chegar na faculdade, já é adulto, você fala, não, pra você é senhor Rola. É e-mail da Jaqueline, moletnights@moletnights.com.br. Jaqueline. Já peguei a Jaqueline. De São Paulo, já pegou a Jaqueline também? Você tá pegando o quê? Todos também. Os ouvintes do Omelete não, hoje? Não, é mentira, eu falei só pra... Eu nunca peguei uma Jaqueline. Não tinha peitos grandes, Jaqueline? Não, eu não peguei nenhuma Jaqueline. Eu falei só pra fazer referência. Mas na sua imaginação, Jaqueline tem peitos não, grandes? Não, é porque eu já conheço uma Jaqueline. Aí eu não consigo não relacionar. Ah, entendi. Jaqueline quer saber o seguinte. Se algum de nós já caímos na friendzone, comentem, por favor. Beijos a todos. Que pernas, hein? Eric Borges. Jaqueline gostou de você, Eric Borges. Sabe por quê? Por causa do shortinho de paetê. Ela viu meu minha shortinho. Bunda. O shortinho é meu, viu, Jaqueline? Mas fica muito melhor em mim. Você quer de presente? Eu te dou de Natal. Eu vou usar todo dia. Olha, eu já caí. Você já caiu? É raro mulher falar que já caiu. Você percebe quando cai na friendzone? Como é que acontece a percepção da friendzone? Cara, eu era afim de um cara. E aí... E a gente era amigo. Mas era assim, um amigo com uma atenção sexual. Mas era amigo. Só que nenhum dos dois fez nada. E aí ficou naquela nuvem. Né? Ficou uma coisa meio nuvem ali. E aí... Friendzoneou. Que triste, coisa, né? Que triste. Nossa, ela cheia de pausa dramática. É, tipo, se tenso. Mexendo a mão. Pensei que falar que ele morreu, sei não, lá. Ele não morreu. Hoje ele é um grande amigo meu. Hoje não, a gente não tem... Não, não existe mais nuvem entre nós, eu acho. Não, não tem. Pelo menos da minha parte, não. Mas ele é um grande amigo meu hoje. Mas friendzone é péssimo. Aconteceu comigo uma vez... Porque é uma coisa meio matemática, assim. Você tem duas chances de passar um xaveco na pessoa. E você passa o xaveco, se você não faz nada e não acontece nada, são as duas chances. Você tem dois strikes. E aí, depois disso, você cai na friend zone e você não tem reação, você não pode fazer mais nada. Pode sim. Eu tinha passado dois xavecos, eu não fiz nada, e aí a gente foi terrível, porque a gente entrou na friend zone, mas a gente tava trocando fita, sabe? Quando você grava um cassete pra pessoa, assim... Isso é muito velho, tá? Isso é muito velho, gravar fita cassete. Mas enfim, a gente fazia isso, você gravava umas músicas, dava a fita pra pessoa, a gente trocou fita e não aconteceu nada, e foi péssimo. Eu não acredito muito em friendzone, sabia? Por quê? Porque não acredito muito em friendzone. Tipo, é um negócio muito... Você acha que é qualquer momento... Você acha que é teoria da conspiração, friendzone? É tipo Illuminati. Illuminati, não, eles existem. Eu acho que, sei lá, esse negócio de friendzone é desculpa, entendeu? Não tem esse negócio de friendzone. Tá, explique melhor, explique-se melhor, Thiago Romariz. Cara, friendzone é... Se você é coisa da cabeça da pessoa, entendeu? Que acha que está friendzoneada. Não existe isso. A pessoa é sua amiga e sua amiga e pronto. Com certeza você já teve chances de pegar aquela pessoa. Ou vai ter mais pra frente, entendeu? Não tem essa de ficar friendzoneado. Ah, estou friendzoneado, não posso mais fazer nada. Tem, que cara. Cacete, não tem casos e casos de pessoas que você chega assim, puta, eu quero ficar com você. Aí a pessoa fala assim, ah, não, nossa, mas amigo. A gente é amigo, nossa amizade é tão bonita, não sei o quê, a gente pode estragar isso e tal. Pô, é friendzone. Ou pode ser mau caratismo da pessoa, dá uma desculpa, entendeu? Isso é desculpa, cara. Não é, tipo, olha, seu amigo não tá afim. Cara, não tô afim, não é porque eu... Ai, eu sou seu amigo, vamos estragar. Não, se você tiver afim, ela vai ficar. É verdade, né? Se não tiver, não fica, entendeu? Não tem essa. Toma 3 shots de tequila, resolve. Ah, dá umas estragadas. De vez em quando dá umas estragadas, velho. Hã? Dá, estraga, pô. Não, pode estragar. Pô, mas a chance é grande, não, mesmo. Não, pode estragar. Não estou dizendo que não vai estragar. Só tô dizendo que a questão da friend zone e tal é zoado isso. Não, mas eu, muito. Pô, eu já entrei em friend zone assim que foi bom. Sabe? É bom. Já rompe uma coisa. Tipo, vou chamar aqui. Eu tenho uma amiga muito. Eu tenho uma grande amiga. Gostosa. Você acha? Sei. É. O resto eu acho ela gostosa. É, eu também. Tá? Logo que uma época que eu me separei e tal, óbvio, ela era super amiga e tal, tava próxima o tempo inteiro, falou, não, vamos... Ali é certeiro, certo? Você já fala, pô, a gente já se entende, é tudo certo e tal. Aí você vai lá passar dar uma chavecada pra ver se cola ou não. Já entendia, já sei tudo que é o lado ruim da pessoa. Tá falando, pô, se eu consigo conviver com isso? Consigo, então beleza, legal. Mas acabou que não foi pra frente. Não foi, a gente discutiu algumas vezes, mas quando você começa a discutir, se vai... Fudeu, já não é mais friendzone. Você nem ficou e tá discutindo, isso não é friendzone. Não, mas é um discutir, um debater, entendeu? Fala, pô, mas como seria, não sei o que. Você vai começar a fazer isso e não vai funcionar. E aí, beleza, rolou um friendzone e no final, pô, uma das melhores viagens da minha vida eu fiz com ela. Porque é bom pra caralho você não ter a preocupação de, tipo... Porra, vou ter que pegar alguém por mas obrigação. Você concorda que isso não é friendzone? Ela é sua amiga. Não, sim, mas sim. Durante um tempo foi friendzone, porque eu queria, entendeu? É, enfim. Durante um tempo. Vocês estão me confundindo, gente. É confuso mesmo, é um assunto mesmo. É um tema. Ah, já nem sei mais o que eu tive, né? Então, agora. Agora eu tô muito confusa, Thiago. É? Água com eu essa não, sua não teoria. Eu não acredito só com friendzone. Eu acho que tem um momento que cada um pode decidir. Eu fui burra, então eu deveria ter feito alguma com certeza. Coisa. Ah, tá. Com certeza. Eu, não é que eu tô falando que eu nunca passei por esse tipo de situação. Mas quando você passa e você se toca, você vai lá, lógico que eu tive várias oportunidades, entendeu? E aí uma hora você vai chegar e a pessoa vai falar, ah, não, nós somos amigos, desculpa, né? Você é, desculpa. Ah, é amigo de cu é rola, né? Exato. Acho que é isso. Sim, muito, bastante que até. O Thiago quer dizer, resumindo. É. Primeira vez que essa frase fez sentido. Pois é. Omelete. Marcos Adriano. Alguns atores ficam marcados por determinado personagem, muitas vezes se confundindo com o mesmo. Eric Borges. Com quem confundo. Vocês acham que aconteceu isso? Hugh Jackman com o Wolverine, Homem de Ferro com Robert Downey Jr. O que vocês acham? Vocês concordam com eles? Acho que não. Ah, concordo. Tem uns caras, né? Mark Hamill. Mark Hamill, Luke Skywalker. Ah, tá. Mas esses são os caras que não foram pra frente, né? Ele quer saber os caras, assim, os caras famosos, porque eles são os caras... Tá bom. O Mark Hamill se fudeu, né? Essa que é a verdade. É, ficou... Tem o... Caralho, fugiu o nome, que ele morreu. Christopher Reeve. Christopher Reeve, Jennifer Aniston, que faz a Rachel, desde que fazia a Rachel. Pois é, mas ela é uma boa atriz, né? Ela já fez vários outros papéis. Não, ela como não Rachel é uma boa atriz. Ela é uma boa Rachel, enquanto Rachel. Eu também acho. Enquanto Jennifer Aniston. Não? Vocês não acham? É, ela tem uma galera que atua sempre dentro da zona de conforto. É, assim. Exato. Mas ela é... Eu acho que quando os caras precisam de um tipo Rachel, chamam a Jennifer Aniston. E ela faz bem. E aí, pô, daí ela outro dia foi fazer aí um filme de stripper, né? Que ela é uma stripper, aquele Família do Bagulho. Cara, achei uma bosta, assim. A dança dela, nossa, que coisa horrorosa. Não, ela tá numa vibe, assim, de provar que ela... sabe ser safada, assim, nossa, e não dá nada certo no quero matar meu chefe lá, que ela fazia dentista safada e tal. Pô, ó, tudo bem, tipo, ela tira a roupa gostosa, ela sabe eu se acho que tratar, ela trepa mal, cara. Mas ela, nossa, ela não sabe que foder. Que conclusão de jeito é nenhum. Essa? A Jennifer Aniston trepa mal. Tá, mas por que você chegou a essa conclusão? Porque ela é a Rachel, né? Porque ela é a Rachel, porque ela só faz o papel de Rachel, porque ela não consegue ser safada em nada, não funciona o papel safado dela, ou seja, ela não tem aquilo dentro dela, nem pra usar pra mostrar no nem atuando. Nem pra ser atriz, né? Nem pra ser atriz. E outro, Brad Pitt largou ela pra pegar a Jolie. Brad Pitt tá com ela lá porque ela era bonitinha, não sei o que. Ela apareceu a Jolie, velho. É. Você fala, puta, essa trepa direito. Trocou. E foi justamente lá no Sr. Sorry Smith. Isso, né? Trocou e fez 15 filhos nela, adotou mais 12. Falou, nossa, a gente trepa tanto que vamos... É, não dá nem tempo dos 9 meses. Vamos fazer vasectomia aqui, que o negócio é adotar agora. O negócio né? aqui, porra, a gente é tão bom que pra cada filho que nasce, a gente tem que pegar 3. incrível. Acho que é por isso que eles adotam, né? Porque, é por isso que eles adotam, né? É por isso, pra ter mais fácil, caralho. Pra conseguir trepar mais. É. Marcos Adriano, mas não, esse aqui é o Luiz. Luiz. E ele pergunta o seguinte, que ele viu a nossa foto, Érico, e eu estou com a blusa da Rihanna na foto. E ele lembrou de uma coisa, que as divas pop atuam nas telonas, e recentemente ele viu o filme com a Rihanna, o Battleship, e com a Pink, o Thanks for Sharing. Que é uma bosta de filme. E que ele gostou das atuações. É, mas a Pink manda até gostar o quê? O que que tem pra gostar da atuação da Rihanna no Battleship? Ela tem três frases. Ela fala, Marrelo, manda... Ela fala, take that, motherfucker. É isso que a Rihanna fala. Ele quer saber. Não, virou uma piada. Alguém pegou todas as falas e fez uma lista das falas dela. Cara, ela tem 8 falas. É. Ele quer saber quais divas pop dariam boas heroínas ou super vilãs nas telonas. A Madonna fez um filme que foi feito depois do Instinto Selvagem. Ela foi vilã do James Bond. Foi vilã do James Bond. A Madonna? Madonna foi. Foi. Tem do certeza? Pierce Brosnan. Absoluta, resta. Ela fez a trilha, inclusive. Ela fez trilha. Die Another Day. Ela fez a trilha, mas acho que ela não tá no filme. Ela tá numa cena. Para, essa. De esgrima lá com a coisa. Esgrimista, essa. Ah, é, verdade. Oh, falhou, seu... É, falhou. Caralho, sem mais que um nerd. Sem mais que um nerd. Você sabe de Madonna, né? Mas, desculpa, enfim, eu tenho que me especializar. Eu tava em alguma falando coisa. Que ela fez o Corpo em Evidência, que era o tipo um sub Instinto Selvagem. Ó, oh, ela manda bem nesse filme, viu? Vou falar. Ela pinga lá a vela. A cera lá no peito do Willem Dafoe. É porque essa trepa bem, né? Essa trepa bem. Você acha que a Madonna trepa bem? Que a Madonna trepa bem? Pô, puta que pariu. Se alguém tem que se alguém trepa bem nesse mundo, Madonna. Tem outra cena boa também, que eles estão no estacionamento, a garagem do prédio, e ela chega, joga ele em cima do carro, ela arrebenta a lâmpada que tá em cima do carro, cai todo o caco de vidro no capô, assim, ele vai, deita de costas em cima do caco de vidro, ela vai lá e come ele. Que isso, hein? É. Madonna não. Madonna é um exemplo, né? Sabe qual ia ser a diva mais foda hoje como vilã de um filme de quadrinhos assim, bizarro, Cláudia tipo Leite. Do Frank Miller? Não, a Valesca Popozuda. Nossa, muito. Ia ser muito foda aquela bunda ser dela. Do James Bond, né? Tipo, qual o seu poder? Surra de bunda. Eu amo Valesca. Ia ser foda. Eu acho que a Katy Perry poderia fazer uma coisa meio Mulher Maravilha, assim, com ela ter uns peitão. Não ia ficar legal, não? Ah, não sei. Eu acho sei. Ela meio... artificial. Ela também não sabe trepar, não. Eu acho que ela é muito cara fofa, careteira, assim. Você acha que a Katy Perry não sabe trepar? Eu acho que a Katy Perry é boqueteira. É? Por quê? Ela pode até não saber trepar, mas ela é boqueteira. Por quê? Como que você chegou a essa conclusão? Se eu tivesse aquele peito, Danilo, meu amigo, ia ganhar muito dinheiro. Eu vou te dizer uma coisa. Fazer miséria nessa vida. Mas qual é a relação do peito com o boquete? Você não eu... Ó... Não posso explicar, o horário não permite. Dani Illuminati, explique-se. Ela casou com um viado, né? Russell Brand é viado, você sabe. Mas tem toda a história que eles separaram porque ele curtia umas taras assim que ela não gostava, que tipo... Não, separou porque é igual de rola, né? Não do nosso não ouvinte. Do nosso leitor. Mas uma rola. Ixi, de verdade. Já trollaram o rola. É, olha, tava demorando. Nem demorou nada, deu 10 minutos e já trollaram o rola. É igual de rola, né, gente? Abraça a rola, né? Abraça a piada. É, então. Ele só trocou ele. Mas ele é britânico, ele é tipo Mick Jagger, acho que ele come todo mundo. Ele pode até comer todo mundo, mas que ele é chegado num macho, isso ninguém me tira da cabeça. Enfim, pode ser chegado no macho também, não tem problema nenhum. Russell Brand aí, se você estiver ouvindo. Se estiver ouvindo, Russell Brand. E agora, não, e a Katy Perry não tem sorte no amor, né? Porque ela casou com o viado. E agora tá com o John Mayer. E agora tá com o boy lixo, né? Aí você diz que a pessoa não sabe transar, entendeu? Você vai casar com o John Mayer? Você vai catar esse pulha aí? O John Mayer esse sabe transar. Pule? Pulha. Pulha? John Mayer sabe transar. Deve estar muito feliz com o John Mayer. Ele sabe transar? Boy lixo sabe transar. Boy lixo? Boy lixo que boy sabe. Lixo? É o boy que te chifra, caráter, é o boy que te... Né? É mau caráter, é o boy que pisa em você e você ama e adora e acha ele lindo, sabe assim? Tipo mulher de bandido, assim. Tipo mulher de bandido. Esse é o boy. Entendi. Lixo. Não lembro o que a gente tava falando, mas vamos pro próximo e-mail. É o próximo e-mail. E-mail da Madame. Madana. Ela quer ser identificada como Madame. Ah, eu já gostei desse e-mail. Cara, esse e-mail é maravilhoso. Ela é Dominatrix? Se você for Dominatrix, escreve com a gente quer... Mandem, né, fotos. Saber suas técnicas. Ah, mandaram fotos de punhos com veias dessa vez. O que você achou? Você gostou? Não consegui nem falar. Você gostou? Ah, são simpáticos. Tinha uns pelinhos aqui. É bonitinho o punho do rapaz. Uns pelinhos? Parece que tem um braço peludo, assim. Era venosão o punho, cara? Braço de homem peludo, assim. Tipo, aquele que bate uma laje, sabe? Sei. Que beleza. É, tem cara de quem... Trabalhador braçal. levanta um pneu, alguma coisa. Sabe quem tem muito pelo? É. Eu tenho muito pelo. Ah, você tem muito pelo, Hessel? Tem. Como é que é seu punho? Deixa eu ver. Meu punho não é peludo, eu não tenho cabelo no punho. Porque tem limite pro pelo também, né? Pra cabelo. Tá. Mas nas costas, nossa senhora. É mesmo? Vem um dia sem camisa pra gente ver? Venho de regata. Tá. Pode ser? Pode ser. A madame diz o seguinte. Ela tá com uma dúvida cruel e vai contar uma história pra poder explicar essa dúvida. E a melhor história do mundo. Em meados de setembro, meu noivo viajou para Portugal a fim de fazer seu doutorado. Desde esse dia, venho tendo sonhos estranhos em que sou chifrada pelo meu noivo. Mas eu pensei que era apenas sonhos. É coisa da cabeça da gente, né? Sim. Porque falo com ele via Skype todo santo dia, começando às vezes pela manhã e indo até a tarde da noite. Ela pensou, ele não deve ter tempo pra me trair, porque a gente tá sempre conversando. Uhum. A gente sempre arruma um tempo, né, Amy? Madame M. Quando a pessoa quer, a pessoa arruma um tempo. Enfim, ela voltou. Voltou das férias certa noite, depois de sonhar mais uma vez com o chifre, ligou o computador e acessou o e-mail e o Facebook dele, porque ela tem a senha e ele não sabe. Ah. E descobriu que o cara pagou por putas em Portugal. E a puta cobrou 200 euros pelo programa, só atendia no apartamento dela depois das 5h30 da tarde. Com o fuso horário de 3 horas, no Brasil ainda seriam 2h30, ou seja, eu estava trabalhando neste horário. Fiquei encaralhada. O que é encaralhada? Tipo, encaralhada. Puta, encaralhada? Ah, encaralhada, ficou encaçada. Pida vida. Ah, tá. E não disse nada, até porque ele não sabe que eu tenho a senha, então é melhor não dizer pra poder manter... Tá esperta, já gostei de madame. Ai, adorei. Ué, mas já joga a merda no ventilador, entendeu? Ela vai esperar o quê? Tipo, já sabe que o cara tá pegando puta aí. Calma. É, mas calma, o negócio calma, é o seguinte... Calma, galera. Aí, só uma parte aqui. É. Já roubaram minhas senhas, já invadiram... Conseguiram pegar meu computador e olharam. E aí, depois de um tempo, ele fala: não, porque, porra, mas eu tinha certeza que você estava me traindo e tal, mas, pô, eu entrei no seu computador, eu olhei seu Facebook, eu olhei as mensagens, não achei nada. Falei assim: ah, que bom, né? Aí, tipo, o que, que ela te faz? Ela te entrega exatamente o que você precisa para acabar o negócio que você quer acabar, entendeu? Bom, fala, mas beleza. Mas esperta é a madame que viu e fica quieta. Fica quieta. Isso aí, se você tem, você não pode usar. Calma. Você não pode usar, porque aí você é o errado. Carta na manga, Hess. Carta na manga pra quê? Ela vai ficar esperando o quê? O cara já fudeu com a vida dela. Aí ela tem a oportunidade de dar o flagra, mas ela não vai mostrar as armas dela de como ela conseguiu o flagra. Exatamente. A mulher não pode ser precipitada e ansiosa. Tem que ser esperta. Hess, cadê aquela mente feminina? Tem momento. Ela vai fazer um flagra no cara em Portugal. Foi pra Portugal pra ver o lugar. Pelo amor de Deus! Calma. Vai, continua a história então. O problema não é o flagra. O problema é que ela pode usar isso pra uma outra coisa. Ela tem que ser esperta e ela tá sendo muito esperta, madame. Madame M. Agora, toda vez que ela conversa com ele pelo Skype, ela tem vontade de pular na terra e dar um soco, claro, né, querida? Vem a pergunta cruel: devo ou não devo chifrar o sujeito? Minha resposta: não. Você acha que é vingancinha isso? Eu acho que se ela chifrar é vingancinha. E vingancinha não é legal. Ela tem que sair por cima da carne seca. Ela tem que ser esperta. Ele mulher. Nunca vai saber que ela tá saindo. Não, nunca vai saber. Mas é que tá. Ela sabe, já é o suficiente. Ela tem a carta na manga pra esfregar na cara dele no momento certo. Assim que ele voltar de Portugal e acontecer alguma coisa. Ela pode até terminar esse relacionamento, mas ela vai sair belíssima de cabeça erguida. E o cara vai ficar rastejando nos pés dela pedindo perdão. Madame M, vai por mim, gata. Fica quietinha na sua. Perdeu o tempo dela, não sair com os caras aí, tá agora se remoendo de ódio. Por quê? Mas a minha questão é a seguinte: por que diabo ela quer continuar com esse cara? Ele não conhece mulher, né? Ai, meu Deus. Pra vir, não, Dani. Não, eu entendo, Dani. Eu Daniela tô em... russa, Dani. Ela não é russa. Ela não russa. Quer largar ela o russa. Osso. Ela não quer largar é o osso. Daniela por russa. Por que ela não quer largar o osso? Se ela quisesse terminar, ela já teria terminado. Ela não teria mandado e-mail pra gente. Ela quer causar. Quando mulher quer causar, não tem... nada que segure, entendeu? Essa aqui é a verdade. Você pode dar o conselho que você quiser. Meu, não faça isso. Não é legal. Não adianta, ela quer causar. Ela mandou um e-mail pra gente pedindo pra gente ensinar ela a causar. É isso que ela quer. Você acha que ela vai se sentir melhor? Nossa, Deus me livre, por viu? Por 5 minutos vai. Depois ela vai chorar, vai ficar mal e etc. Ela mas chorava, por 5 minutos... Ela sofria. E olha, eu tenho pena do cara que te pega, viu? O quê? Nossa, Deus me livre. Corosa, vingativa. Vingativa. Não, eu não sou vingativa. Ah, não sou vingativa. Não sou vingativa. Não, eu não sou vingativa. Por quê? Por quê? Porque Dani Russa Taranha não por é quê? Vingativa. Não, eu não sou vingativa. Nesse porque a vingança é... Como é que o prato que se come frio. Não, a vingança é... Ele é matar homem e envenena. Alguma coisa assim. onde, onde dois comem, três comem também. Como é que é, Reza? Onde comem três, comem quatro. Onde comem três, comem quatro. É, não, eu não sou vingativa. Deus me livre, Dani. Que horror. Não, sabe? Eu sou uma pessoa muito tranquila. Fica sossegado. Eu? Não, eu joguei no ar. Eu joguei no ar. Jogou no ar? Eu joguei no ar. Fica muito sossegado. Eu não sou dele. Mas eu sou ótima nos conselhos. É. Ah, Omelete Nights. Me chamo Matheus, tenho 18 anos. Olá, Matheus. Olá, Matheus. Sou grande fã do Omelete e da Dani Taranha. Oi, obrigado, querido. Obrigado, Matheus. A Dani Taranha é do Omelete. Sou eu. Sou eu. Não, é você. Hã? É lógico que sou eu. Hã? Você não entendeu o que eu fiz, né? Não. Agora. Tá bom. De nada. Ele falou o seguinte, que acompanha a minha carreira. Olha, eu tenho uma carreira. Eu acompanho a minha carreira faz tempo e alguns anos tenho que compartilhar essa história com você. Tudo começou quando, há algum tempo, quando em um programa de rádio você disse que o e-mail mais bizarro que você recebeu foi de um menino que dizia transar com o tapete da sala. Pois agora vem a minha confissão, eu também sofro da mesma tara. Deixa eu então situar os nossos ouvintes do Omelete Nights. Eu apresentava o Privé 89 na 89 FM, com Rafinha Bastos, depois com André Vasco. E a gente recebeu um e-mail de um cara que fazia sexo com o tapete. E eu fiquei pensando como isso é possível. E agora o nosso ouvinte, que o nome dele é Matheus, diz que faz a mesma coisa. Ele vai, acho que, explicar. Eu espero. Tudo você começou... faz uma ondinha, você faz meio que um casulinho assim, enrola no pau. Ó, tudo começou uns 3 anos, eu estava em casa sozinho, estava pensando e estava passando Lagoa Azul na TV. Lagoa Azul, mano. Lagoa Azul, mano. E ao ver o cara de tanguinha, ah, ele é gay. Olhei para o meu tapete e não me contive em pensar o como seria roçar naquele tapetinho felpudo. E desde então, isso se tornou um vício pra mim. Ah, é tipo, não é tapete, é rasteirinho, é aquele tapete com pelo. Tapete com pelo? Ele fica, tipo, roçando no tapete, é isso, Matheus? É isso, né? É roçar naquele tapete. Ah, meu Deus. É roça. E até terminou... Ele roça? Ó, é roça, meu sobrenome. Ele roça no tapete? Ele chegou que terminou um relacionamento, disse que chegou até terminar um relacionamento por... O cara não aceitar a fantasia dele de transar com o tapete. Nossa, imagina esse cara tirar lá. O resto que é peludão? É, se roça no... Transar com tapete dá pra... É, né, estranho. Tem um monte de cabelo nas costas. Isso aí, delícia. Aqui, ó. Aí ele termina o e-mail assim. Dani, você é uma diva. Hessel e Eric são... Eric Borges. Ele falou Eric. São ótimos. E Thiago, vem roçar no tapete comigo, seu gostoso. Aí, então a dica do Omelete Nights de hoje é roce no seu tapete. Bom, o Thiago Romariz não tem tempo ruim, ele não acredita em friendzone. Então, ó... Sejam felizes. Roçar em tapetes. Tá aí uma nova prática sexual. Nossa, imagina se os caras que dá J-tapetes. Sabe? Esse cara que vem tapete. Caralho. Cara fala, mas, meu, será que não deve ficar assado? Cara, deve quando eu era moleque, assado. Adorava, mano. Eu ia na J-tapetes, que eu morava em Santo Amaro e tal. Eu tenho uma J-tapetes gigantesca lá na Santo Amaro. E aí... Você olha assim o horizonte coberto de tapetes, aí você fica, você rola em um, aí você vai no Hollywood. E pronto, tá vendo? Você entende o cara, você já fazia isso, era só poluição. Mas eu tinha, sei lá, 7 anos, entendeu? Eu você não ovulava assim, ainda nessa época. Era o seu despertar sexual, cara. E você, ouvinte do Omelete Nights, fique esperto, porque no próximo programa, Thiago Romariz vai ensinar você a trepar em pé na rede. Aí fique sim, ligado. Hein? Fique ligado. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.